vamos comprar no Carrefour. No Carrefour, o legume é fresquinho. No Carrefour, vale muito dinheirinho. No Carrefour, o legume é fresquinho. No Carrefour, vale muito meu dinheirinho. Carrefour, Carrefour, vamos comprar no Carrefour. Carrefour, Carrefour, vamos comprar no Carrefour. Eu vi uma oferta lá, o preço tava barato, porque o produto ia vencer. Eu quis aproveitar. Carrefour, Carrefour, vamos comprar no Carrefour. Carrefour, Carrefour, vamos comprar no Carrefour. Eu vi a menina que ri, tava rindo porque economizou. Ela precisava fazer as compras dele, no Carrefour ela comprou. Carrefour, Carrefour, vamos comprar no Carrefour. Carrefour, Carrefour, eu vou comprar no Carrefour. Eu vi a menina que ri, eu acho que era o fantasma, porque ela só sorriu pra mim. No Carrefour, Carrefour, eu vou comprar no Carrefour. Carrefour, Carrefour,